contra todos e contra ninguém. O vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Tenho pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras. Os carros passam contra todos e contra ninguém. O vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Tenho pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras. Os carros passam. As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. E toda plataforma, você não vê a correria. Mas tudo bem, tudo quase sempre como eu sempre quis. Sai da minha frente que agora eu quero ver. Não me importo os seus atos, eu não sou mais um desesperado. E ando por ruas quase escuras, as ruas passam. Tudo errado, mas tudo bem, tudo quase sempre como eu sempre quis. Sai da minha frente que agora eu quero ver. Não importa os seus atos, eu não sou mais um desesperado. Se ando por ruas quase escuras, as ruas